Foi luz, foi câmera, foi, foi ação, ei, Amor, pega as flores, que as flores são exposição das cores da minha coleção de corações. Posso resistir a tudo, menos as tentações, não as tentações, temperaturas. Não que eu seja bipolar, mas é um intuito. Também não quer dizer que eu não estou doente. Medicina ocidental vem tirar proveito, já que eu tô preso, um amuleto na minha corrente. De status, de estátuas ou de estatuitas, não dá para medir a estatura. Caio como outono, jamais verão. Amor, a evolução da espécie é inibida pelo estresse. Você desinibido, mas joga baixo, cresce. Sorria que eu te filmo nos meus olhos, flashes. Médico questiona, bebe sim, disse pra eu cortar os dreads. Ontem eu sonhei que cortar os dreads não posso mais dormir. Não posso mais dormir. Amor, amor. Não se casa, não gosto de discutir política e religião e futebol. Curto muitos filmes, menos besteira, globalização. Odeio televisão. Amor, não se casa, não gosto de discutir política e religião e futebol. Curto muitos filmes, menos besteira, globalização. Odeio televisão. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau. É nóis. Valeu.